lembrar das vezes que seu pai discorda. Depois de anos você vê que um negão é foda. Joga bola na rua, machuca, esquece o remédio. Carinho da mãe na receita de cada médico medroso. Na noite manda os dois os bichos chispados. Aumenta os dois lugar nesse mundo mais seguro no ar. Devagar na escola, nota baixa, mancada pra não mascar. Mas o resto não diz. Brigar na rua, embaçado, pai dos moleque lá em casa. Meu pai me olhava, eu sorria, tipo, não fiz nada. É outro clima, domingo, família. Fingia que dormia, nem via a falta da tia. Mas tem minha mãe, meu pai, minha irmã, minha avó, a força pra tudo, a oração que me guia. Cada canto do mundo, eu sou filho, neto, irmão, assuma a função. Se eu falhasse em ovo, foi todo mundo pro chão. Na canção, não agradou, mas seu amor me levou. Emocionou em ouvir falar de ti por amor. Mas eu vou, mãe, um leque de tudo. Nem me preocupo, vapor. É importante pra mim lembrar disso tudo aqui com amor. Lembra, segura o tempo pra ficar parado. Lembra, relógio já marcou então passado. Lembra, não é porque passou, a gente esquece. Vai saber entender por que criança cresce, vai. Lembra, segura o tempo pra ficar parado. Lembra, relógio já marcou então passado. Lembra, não é porque passou, a gente esquece. Vai saber entender por que criança cresce. Quem disse que roubar boné não é pecado? Peguei, guardei, mosquei, passou, nem viu também. Que roubado, supermercado, um rolezinho dentro, um lanche guardado. Saí do segurança, o caça até de emborrachado. Ajoelha à noite, pede perdão do que fez. Remorso meu boné do Yankee, sem medo outra vez. Skate nos gap, ação no bolso, um back, tensão. Polícia do nada, no chão, acaba aqui minha sessão. Da hora o tempo, hoje serve só pra lembrar. Não deixa o vento levar, construta conta no bar. Pra somar, passado trouxe experiência. Voltar pro buraco de novo, santa paciência. Da saudade, não me arrependo de nada. Dos baixos assinados, do povo pelo skate na calçada. Minha voz desesperada pelo som alto lá em casa. Enquanto não abaixava, coitadinha só orava. Das noites na função, do Zé Pibon no salão. Dos ensaios chapadão, no meu mic palavrão. História é bom contar, a família toda no sofá. Nem sei se tem que orgulhar, mas vale a pena lembrar. Lembra, segura o tempo pra ficar parado. Lembra, relógio já marcou então passado. Lembra, não é porque passou, a gente esquece. Vai saber entender porque criança cresce. Lembra, segura o tempo pra ficar parado. Lembra, relógio já marcou então passado. Lembra, não é porque passou, a gente esquece. Vai saber entender porque criança cresce.